alimentar nele mesmo. Mas se as ingerisse em dose material, ele morreria. Então o que ele fazia? Ele primeiro fazia diluição homeopática e depois ingeria. Ora, o remédio ingerido em diluição homeopática provoca o mesmo sintoma, tá certo? Mas de maneira muito tênue e muito sutil. Por assim dizer, é praticamente só o sinal psíquico daquilo. E o Hahnemann, então, experimentou centenas e centenas de substâncias, observando-se a si mesmo em micro-alterações que seu corpo sofria. Alterações físicas ou psíquicas, mas mínimas, mínimas, mínimas. E catalogando tudo aquilo. E assim ele compôs o primeiro matéria médica homeopática, a lista das substâncias e dos seus complexos de sintomas. Milhões de médicos homeopatas repetiram as mesmas experiências e os mesmos resultados. Então, você imagina o nível de auto-observação que esse sujeito tinha. Agora, vocês acham que Samuel Hahnemann conseguiria descrever todas essas sutilezas? Estava que não tem nenhum homem. Sem ter um repertório de experiências imaginativas e literárias como esse que eu estou descrevendo, é a resposta impossível. Experimente um dia pegar um livro que chama Matéria Médica Homeopática. Matéria Médica era a lista das substâncias e dos sintomas. E você vai ver que a descrição de cada sintoma é a descrição de um tipo humano, com determinadas reações físicas e psicológicas características. E os tipos são tantos que não há denominações científicas para os seus vários estados. Eles têm que ser descritos literalmente. Quer dizer, o sujeito que em tal circunstância reage assim, quando ele tem tal emoção, tem tal contrapartida física. Em suma, aquilo é uma tipologia. Um bom médico homeopata, quando olha o sujeito, ele já diz, ah, esse é o tal tipo, esse é um natrio muriático, este é um tuia, este é um licopódio, este é... dá os nomes latinos, né? Só de olhar. O meu mestre, o verdadeiro mestre, agora na frente do César, ele levou isso um pouco adiante. Ele descobriu que na interação humana, que ele era psicólogo clínico, ele, além de captar os sintomas da pessoa por simples observação, de maneira não verbal, sem medo de olhar, além de impregnar, ele podia transmitir informações a seus pacientes através do seu corpo. Então, o que ele fazia? Eu nunca vi um sujeito obter sucesso clínico como um vidro. É um negócio espetacular. Você mandava um sujeito lá delirante, esquizofrênico, tá vendo? Passava um mês e estava bom. E, vamos dizer, por exemplo, como é que você faz? Claro que eu tinha muito estudo de psicologia, né? Eu tinha me dado centenas de livros para ler, né? Mas o negócio continuava absolutamente inexplicável. Ele disse o seguinte: eu compro a doença do filho. Eu inoculo a doença em mim e me curo dela. Desde que eu tive uma convivência, daqui a pouco ele está curado também. E eu vi isso acontecer. Agora, você imagina a sensibilidade interior desse sujeito, a multidão de estados interiores que ele conhecia, para a maioria dos quais ele não podia ter sequer nome, mas ele já conseguia conservar na sua memória com outros símbolos. E o dicionário de símbolos que ele usava era o quê? A matéria médica do pai. Então, eu vou contar uma experiência que uma vez ele fez comigo. Eu, quando conheci o meu amigo, eu fui trabalhar para ele. Ele era argentino. Nasceu na Argentina e foi criado na Suíça. Então, ele não era capaz de escrever em português muito correto. Era bastante correto, escrevia bem, mas você via os cacuetos, né? Hispânicos e germânicos ali misturados. Né? E ele ia dar um curso e disse, me contratou para redigir o curso dele. Então eu assistia as aulas, pegava as gravações, transcrevia tudo aqui para nós, agora vamos redigir. E o curso era precisamente sobre esse assunto aqui, que nós estamos falando. E o curso chamava-se Geografia das Emoções. Então, ele pegava toda a variedade de emoções humanas possíveis e as mapeava, de acordo com as suas correspondências em várias sintomatologias físicas, com as suas correspondências homeopáticas, etc, etc. E eu não entendia porra nenhuma do assunto. Era recém-chegado. Nunca tinha ouvido falar de nada daqui. Eu ouvi, um negócio fascinado. Mas não estava entendendo de jeito nenhum, quer dizer, não juntava. Eu via que tinha um sistema por trás, que tinha um nexo atrás. Falei, deve ter alguma organização. Mas o Miller não era um homem teórico, ele não era bom professor, assim, expositor. Ele era um homem da clínica, porque ele gostava de curar as pessoas. Né? Então ele sabia fazer as coisas. Mas na hora de explicar, ele explicava tudo solto. De um pedaço aqui, de um pedaço ali, contava uma piada. Ilustrava com uma historinha, como repentinamente mudava de assunto. E, sobretudo, ele tinha, vamos dizer, uma coisa que era péssima no professor, mas que para o psicólogo era maravilhoso. Ele sempre falava para você como se você estivesse entendendo tudo. Como se você tivesse o mesmo nível de conhecimento dele e como se tivesse passado a vida conversando com ele sobre isso. Então, você chegava no consultório dele, ele sempre continuava uma conversa, nunca começava, ele continuava uma conversa que nunca tinha havido. Como técnica de psicoterapia, maravilhoso, que envolveu o cliente em 30 segundos, porque ele já estava sintonizado na dele. Mas como pedagogia, era um desastre total, né? Então, depois de uns 3 meses de aula, um dia eu cheguei lá e falei, ó, eu vou comprar para outra pessoa, isso aqui não vai dar. Eu não estou entendendo a coisa nenhuma, estou tentando relacionar o negócio com ele, não consigo. Ele disse, espera aí, vamos dar um jeito disso. Daí foi no armário, pegou um vidrinho que estava escrito argento metálico. Argento metálico é prata aqui, de solução, meu pai. Disse, toma 5 gotas aqui. Tomei as 5 gotas e continuamos conversando. De repente, uns 20 minutos depois, a coisa toda começou a se articular na minha cabeça. Ele diz, você está num estado de confusão típico do argento metálico, da intoxicação pela prata. Embora você não esteja intoxicado pela prata, mas nós pudemos aí. A substância que em diluição homeopática funciona como um símbolo que unifica tudo isso que está se passando pela sua cabeça. Eu lembro que eu saí dali. Eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer quadros e diagramas sem parar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. No fim de 2 dias, eu tinha todo o sistema do homem, tudo montado. O quê? Não, não, não é regra geral. Isso era a situação naquele momento. Ele... Você perguntava, doutor Miller, como é que o senhor sabe qual é a substância que precisa dar naquele momento? Ele dizia, eu sinto o gosto. E era verdade. Parece incrível ser assim, né? Aonde que ele pegou esse vocabulário de gosto? Treinando como Samuel Hahnemann. Mas acontece que nos substância homeopática, preparado homeopático, a substância está diluída em nível infinitesimal, está abaixo do número de Avogadro. Então, materialmente não tem mais traço da substância ali. E como é possível sentir o gosto disso? Eu lhe asseguro que é porque eu também aprendi a sentir. Não tanto quanto as vezes, mas eu aprendi a distinguir, digamos, uns 20. As correspondências dos metais, auro metálico, argento metálico, estano metálico, cúmplo metálico, isso tem que ser isso. Nos 20. Mas eu não sou do ramo. Eu não sou psicoterapeuta, não sou médico. Não sou, né? Então aprendi os 20 e já, pô, para mim já está mais que bom. Mas o homem tinha centenas disso na cabeça. Isso quer dizer que na presença de uma pessoa que tinha a sintomatologia correspondente ao metal, ele não procedia como um médico homeopático que vai fazendo centenas de perguntas até compor a sintomatologia. Não, ele olhava a pessoa e sentia o gosto. Isso quer dizer que o que ele fazia não é nem o que o homeopata faz. O que o homeopata precisa fazer, isso é ficar horrorizado. E dizer, isso é macumba, para mim. Não é macumba. Não, não é macumba. Todo mundo diz, não, o Miriam é um bruxo. Então, não, o Miriam não é um bruxo. O Miriam é uma enciclopédia das emoções humanas. Ele conhecia tão bem os estados interiores dele e as alterações que as várias substâncias podiam causar, que ele, na presença de uma pessoa, ele simplesmente pegava isso. Uma vez tinha uma repórter da Folha de São Paulo, ouviu falar dele e queria fazer uma entrevista com ele. Mas ele não dava entrevista para ninguém. Aí ela chegou para mim, sabe, ela disse, não, por favor, vai lá, como é que nós vamos receber? Eu falei, tudo bem. E no dia eu fui lá porque eu queria ver o que ia ser a conversa. A menina entrou no consultório dele, ele falou, porra, por que você vive caindo? Nunca tinha visto a mulher. Pô, e você viu caindo? Eu disse, pô, eu acabo de cair da escada, aí, como é que você sabe? Eu caio todo dia. Eram essas coisas assim, pegava imediatamente. Não era adivinhação, não era uma. Não era, era uma sensibilidade treinada. O homem tinha um dicionário das emoções humanas na memória. E é por isso que, às vezes, obtive duas semanas sucesso em caso psicoterapêutico, que outros passaram 10 anos não resolvido. Então, é evidente que, por exemplo, eu cheguei a ter com o Dr. Miller um nível de comunicação absolutamente fantástico, como nunca mais tive com ninguém. A gente, em 5 minutos, falava coisa que os outros levariam 10 anos para conversar. Informação sintética aqui, informação sintética aqui, e nada bagunçado, era tudo organizadinho. Eu nunca cheguei a escrever um livro no curso dele. Então, ele só tem 2 jeitos de escrever isso aqui. Ou repetindo do jeito que ele falou, que ninguém ia entender porra nenhuma, ou então ia dar uns 50 volumes. Então, eu cheguei a conclusão, não, esse é o problema do Dr. Miller, porque quando ele morrer, tudo que ele sabe vai ir para o túmulo com ele. Vai sobrar um pouquinho do que eu peguei. E 2 ou 3 mais, pode ter. Mas tudo que eu vi de pessoas que trabalharam com ele, ninguém pegou. Eu peguei um pouquinho, mas para compensar, eu não estou do ramo, eu sou um amador nessa coisa. Eu estava lá, não era para aprender psicografia, nem clínica médica, nem porra nenhuma, era apenas um interesse educacional mesmo. Né? Então, eu estou contando isso aqui, está certo? Para que vocês vejam as possibilidades da comunicação. Eu, depois de um certo tempo, sempre que eu entrava no consultório do Miriam, ele sempre começava as conversas assim. Pô, mas aquele negócio é assim, assim, assim. Como se tivesse... Ele nunca tinha falado daquele negócio. Né? Depois de um tempo, eu já sintonizava imediatamente, eu já entendia tudo. Quer dizer, criou-se uma espécie de cumplicidade. Para isso foi preciso muita experiência, muita leitura. Né? Vamos dizer, uma afeição sem fim, eu adorava aquele homem também, foi o melhor amigo que eu tive na época. E não só meu, todo mundo. Porque tinha uma pessoa que todo mundo gostava, era o Judas, talvez o segredo dele de vocês, era um homem de uma compaixão sem limites. Sem limites. Ele era um sujeito que, às vezes, ele acordava 3 horas da manhã com a solução do problema do paciente e telefonava para o cara. Olha, aquele seu negócio é assim, assim, assim. Né? pode responder, repetir a pergunta que você me fez no intervalo? Bom, tudo que eu estou explicando aqui não tem rigorosamente nada a ver com isso. Nada, nada, nada. É completamente diferente. É claro que hoje existe uma imensa bibliografia de medicina alternativa, etc. E todas elas vão dar correspondências entre certos estados emocionais, certas doenças, certos pontos de acupuntura, etc, etc. Para quem tem alguma compreensão do que se trata mesmo, tudo isso é pura mitologia. Não há nenhuma correspondência fixa entre nada e coisa nenhuma. O que há, vamos dizer, é uma certa afinação da atenção que lhe permite perceber as correspondências quando elas se apresentam na sua frente. No caso concreto de uma pessoa concreta. Também. Tem positivo e tem negativo também. Você pode matar a pessoa com a culpa. Então, por exemplo, se você tomar todos esses famosos pontos da acupuntura, bom, teoricamente, cada um deles tocado vai percorrer um certo meridiano. Né? Acontece que essas correspondências não são fixas. Elas podem ser todas alteradas, todas elas. Por exemplo, se um dia você pegar um desses livros de acupuntura, medicina chinesa, tal, diz, olha, aqui nós temos tais plantas são yang, tais plantas são yin, tais comidas são yang, e pode ter certeza que isso é charlatanismo. Nunca essas correspondências são desse jeito. Não pode haver correspondência material nesse sentido. Só pode haver correspondência funcional. Você veja, se você pegar cada uma das notas musicais separadamente, tá certo? Você verá que cada uma delas pode te evocar certas imagens, certas situações, certas emoções. Não é isso? Quando você as mistura numa melodia, a função de cada uma já foi totalmente alterada. Exatamente como as letras do alfabeto. Então, quer dizer que a combinatória aí é infinita. E, portanto, não tem jeito de você fazer que isso caber em tabela. O que você pode fazer, vamos dizer, treinar a atenção, treinar a inteligência para você perceber quais são as combinações que estão na sua frente naquele momento, exatamente como você lê um livro. Como fazia o professor Argentino com a homeopatia. Exatamente. E é por isso que ele entendia a homeopatia melhor do que o homeopata, né? Aliás, o melhor médico homeopata de São Paulo era amigo e parceiro dele, chamado Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro. Não sei se já morreu, mas ele estava muito velhinho, a última vez que eu vi, faz uns 3 ou 4 anos. E o Ribeiro, que foi meu médico durante muito tempo, e ele às vezes dava uma receita assim e dizia para a gente, se um homeopata me vier fazendo isso, eu estou ferrado. Tem que dar uma receita tão contrária às tabelas, à lógica da homeopatia, mas é que funcionava para aquele caso concreto. Então, isso aí, veja, essas coisas podem funcionar, essas tabelas podem funcionar, como pode funcionar, por exemplo, essas, em literatura, essas coisas de estilos de época, essas classificações de estilos de arte. Isso às vezes funciona, às vezes não funciona. Agora, o que você vai ter é assim, quando não existe a inteligência formada, hábil, capaz, atenta, tá certo? Então sobram os quadrinhos, as tabelas, etc, etc. E vocês vão ver o que você pode fazer com isso. Mas geralmente não dá certo. Olha, se você vai pegar uma partitura musical, cada nota está diferenciada da outra, com um tempo determinado e uma intensidade determinada. Então, se você fizer um programa de computador que lê aquilo, você vai ter uma execução fiel. Por que que nunca fica bom? Por que que a execução de um pianista, você pega aí um Glenn Gould, o Roncar Martins, um Kempf, por que que fica melhor? Por que que assim, um simples traslado, por assim dizer, maquinal da coisa, não dá o efeito estético certo? Será que é sentimento? Sentimento a gente pode medir. A gente, quando ele diz falta de sentimento, a gente, eu sei o que você está querendo dizer, mas você não está dizendo. Porque o sentimento, todo sentimento, tem uma intensidade física. Teoricamente ele é mensurável, até pelas alterações físicas que cria. Então o sentimento seria um elemento facilmente quantificável, matematizável e catalogável. O número de sentimentos humanos é definido. Então você teoricamente poderia botar isso no programa do computador também. Então, alma quer dizer o quê? Aquela individualidade irredutível, quer dizer, aquilo foi feito por um ser humano para ser ouvido por outro ser humano. Então, você está falando da comunicação humana. Se você põe num computador, tá certo? Para um outro jeito ouvir a partir do computador, a comunicação acabou, é? Então, é mais ou menos o problema lá do Matrix, né? O senhor te inventou um. Tem um monte de coisas que você pensa que são comidas, mas não são. É aquele negócio que imita o gosto de banana, a cara de banana, mas não é banana. Eu digo, até onde vai a imitação? Né? Para a imitação ser perfeita, então teria que ser, imitar não somente isso, mas imitar também. Né? Também nasce de bananeiro. Né? No mesmo lugar onde planta bananeiro, no mesmo clima. Então é a imitação tão perfeita que não tem diferença. É. Você entra no princípio dos indiscerníveis do Leibniz, né? Seria uma banana, não. Tá certo? Então, você não pode copiar essas coisas pelo simples fato de que você não pode produzir, né? Você não pode realmente produzir um ser humano. Ah, você pode cloná-lo. Clonando, você produziu? Não. Isso aí, você está imitando, ou então você está reproduzindo por um meio, né, que já estava contido na estrutura daquele próprio ser. Quer dizer, ele tem esse princípio. Você pode imitar esse princípio da produção no laboratório porque o corpo humano tem em si esse princípio. Todo mundo tem um DNA, pô. Não tem como escapar. Então você não está inventando nada, você está apenas seguindo a linha da natureza do mesmo modo. Então, você acha, por exemplo, que um sujeito que soubesse todas as palavras do dicionário de cor, ele escreveria melhor do que o outro? Não, porque o problema não é as palavras, o problema está em juntá-las. Né? Isso aí é o Vilor Fernandes que dizia do Antônio Reis. Antônio Reis conhece todas as palavras do idioma, ele só não sabe juntá-las. E isso é literalmente verdade. os internacionalistas conhecidos, os vários escritos deles são horríveis. O que, que faltava para ele? Faltava isto que eu estou dizendo, tentando passar para vocês aqui, que é o senso da sua experiência concreta, da sua, do seu ser verdadeiro. Tudo o que não é falado desde a realidade do ser é irreal também. Em literatura, como em tudo mais. Então, os diagnósticos e as terapias do Miller funcionavam, não é só por causa da montanha de conhecimento acumulado que ele tinha, mas é porque esse conhecimento não estava acumulado, esse conhecimento tinha virado a maneira dele ser, tinha virado órgão de percepção. Isso quer dizer que o instrumento diagnóstico que ele usava era o corpo dele inteiro. Não era só um registro de memória, com nomes de substâncias. Era a substância mesmo. Está entendendo? Vera, como é que você faz para você reconhecer as suas filhas quando você as vê? É por algum detalhe? Não, não é por nenhum detalhe. Mas ao mesmo tempo, se tirar todos os detalhes, também você não vai reconhecer. Não é assim? Bom, em cada uma você percebe alguma coisa inconfundível que é ela. Não é isso? Você não sabe dizer que a raio de coisa é este inconfundível, mas você não o conhece. Isso quer dizer que você gravou uma imagem integral, no qual para cada traço dela tem uma correspondente em você, em número ilimitado. Não é só um grupo de características. Se fosse um grupo, seria definível. Não é isso? Como é ilimitado, embora deva ser finito, você não consegue dizer, mas você consegue reconhecer. Então, é assim que nós reconhecemos pessoas. Se você tentar descrever uma delas, ou explicá-las, a descrição que você vai obter vai ficar parecida com muitas outras pessoas no mundo. E nem por isso você vai deixar de reconhecer a sua filha. Quer dizer que isto é um conhecimento, na verdade, mais preciso do que qualquer outra coisa que você possa, vamos dizer, reduzir a uma determinada expressão parcial. Ora, qual é a diferença entre o modo pelo qual você conhece e reconhece a sua filha, por um lado, e o modo pelo qual você capta um conceito de ciência ou de filosofia? O conceito é perfeitamente definido. Não é isso? Você o conhece dentro daqueles limites. Tá certo? E, ao mesmo tempo, quando você capta o conceito científico, você não está tendo uma percepção sensível, não está tendo fazendo um trabalho de imaginação, você só está tendo aquela compreensão lógica daquele conceito. Agora me diga, o que você conhece melhor, a sua filha ou qualquer conceito científico que seja? Está entendendo? Então, o nosso ideal é fazer com que você conheça os conceitos científicos como você conhece o seu filho. Fazer com que aquilo, através de múltiplas referências, vá se tornando uma coisa real e vivencial, como o conhecimento que nós temos dos nossos parentes, dos entes queridos, etc, etc. É claro que isto é por uma aproximação que nunca chega a se completar. Mas isto é que é a educação. De modo que esses conceitos abstratos e imagens literárias, etc, etc, tragam para você evocações tão nítidas quanto daquilo que você conhece por experiência direta. Está entendendo? Tem pessoas que seriam, por exemplo, seriam incapazes, por exemplo, de descrever Zephyr, não tem aparato verbal suficiente. Tratados inteiros sobre determinado assunto, e se você mostrar o objeto na frente dela, não reconhece. Então, trata-se do seguinte: o conhecimento que você tem de uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, é o conhecimento real, verdadeiro, direto e integral. Não é isso? Por isso não há dúvida. Não tem dúvida. Então, se na parte, vamos dizer, da nossa formação intelectual, educacional, etc., nós conseguirmos nos aproximar o mais possível desse tipo de conhecimento vivencial, nós sempre saberemos do que estamos falando. Está entendendo? Em suma, trata-se de operar o mínimo possível com signos indiretos e o mais possível com experiência acumulada. É só isso. Agora, o problema é esse. Eu pego aqui um livro para ler, tem um livro de filosofia. Digo, bom, tem 300 páginas de signos verbais de conceitos científicos que, por sua vez, se reportam a fatos que eu não observei diretamente, tá certo? E que só me são conhecidos por documentos ou testemunhos. Como é que eu vou fazer para tornar presente isso tudo para mim? Tá? Como se eu estivesse vendo. Esse é o problema da educação. E a diferença entre o homem verdadeiramente culto e inculto é esta. Um pode ler o livro e vai perceber um monte de palavras e conceitos abstratos, e o outro está vendo alguma coisa real. Está entendendo? Claro, claro, porque ele vai entender a cultura como uma instituição social da qual ele está participando através da universidade, etc, etc. Não vai entender cultura como uma força, uma capacidade que é adquirida pela alma real. Então é por isso que, por exemplo, o sujeito pode dar aulas e aulas e aulas, e quando ele vê uma situação real daquilo, ele não reconhece a situação. Está na completa paralaxe, né? Ou seja, não tem cultura verdadeira, ele tem apenas os símbolos, e tem os emblemas. Mas a cultura, eu vou dizer, não é só informação adquirida, ela é estado interior real, ela é evolução real, é a aquisição de uma força, né? Quer dizer, o homem culto tem que se tornar mais inteligente, mais perceptivo, mais consciente. Não apenas saber mais. Você está entendendo? Por exemplo, se você lê um tratado inteirinho sobre o boxe, conhecer toda a história do boxe, etc, etc, o que diferencia você do Mike Tyson? Ele sabe fazer. E você não sabe. Você está entendendo? Você sabe aludir àquilo, você sabe mencionar aquilo, mas aquilo não tem presença real para você. É? E para ele tem. Você está entendendo? Quer dizer, o homem culto está para o pseudo-letrado das nossas universidades, assim como o Mike Tyson está para o sujeito que leu a história do boxe. Ele pode nem saber a história do boxe, só que ninguém sabe fazer. Então, é este o ponto. A cultura é a aquisição de capacidade pessoal. É uma espécie de intensificação da consciência. Se não obtém isso, não houve verdadeira educação. Houve apenas, vamos dizer, a participação periférica numa transmissão coletiva de informações. Isso quer dizer, quando você está no aprendizado real, cada coisa que você aprende e que você incorpora efetivamente te abre portas em número ilimitado. Você aprendeu uma coisa, está sabendo outras mil. Agora, se é apenas, vamos dizer, simulacro de aprendizado, tá certo? Então cada uma que você aprendeu é só aquela uma. Não só leitores, mas os dois na realidade. Olha, todo escritor verdadeiro sabe isso que eu estou dizendo. É? O Dostoiévski sabia disso, o Thomas Mann sabia disso, o Goethe sabia, todos sabiam disso. Isso aqui é a coisa mais óbvia para qualquer escritor. Tudo que eu estou dizendo é óbvio. Embora nem todo escritor tenha, vamos dizer, o treino pedagógico para explicar isso, para teorizar em cima. Mas quem sabe fazer, sabe. Por exemplo, se o sujeito quer aprender poesia, bom, então ele vai lá, lê um monte de poeta, pega um monte de teoria, né? Aprende as técnicas, etc. Como é que a poesia sai ruim? Pergunta para um poeta, ele vai dizer o seguinte: o fulano não tem ouvido. E como é que a gente faz para ele ter ouvido? Eu digo, você ensina todas as técnicas, ele não vai dar ouvido para ele. É? Porque essas técnicas são apenas linguísticas, são literárias, e o ouvido é uma técnica real, física. É outra disciplina, você está entendendo? Por exemplo, para adquirir o ouvido, você precisa saber como é que cada frase, cada palavra ressoa dentro de você, na realidade. Está entendendo? Não é o peso semântico que ela tem socialmente, o que está no dicionário, ou a acepção em que fulano usou a palavra. Não, não é lá, é em você. Não é na cultura, é em você, no seu ser real. Está compreendendo? Eu acho que qualquer educação que não seja assim, faz mal. Quanto mais coisa você vai aprender, mais burro vai ficar. Porque tem aqui o sujeito e tem em cima dele uma carapaça de informações e de culturas, mas não entrou. E como é que faz para entrar? Né? Na verdade, o estudante comum faz força para aprender. Você tem que fazer uma espécie de esforço contrário. Você tem que se recusar a aprender qualquer coisa que você não compreenda profundamente. Se o dado ficou superficial, rejeite. Não quero saber isso. Entendeu? É curioso, porque eu tive essa experiência ao longo da vida. Talvez pelo fato que, logo porque eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente, durante 7 anos, direto. Então eu não podia nem levantar da cama, ficava só delirando. Isso quer dizer que eu aprendi a viver num ritmo, tá certo? Que é diferente dos outros. Então, isso quer dizer que eu tinha, por exemplo, tempo para ficar prestando atenção indefinidamente em alguma coisa. E no fim isso foi útil para mim. Eu não recomendo ninguém que fique doente 7 anos seguidos, mas se acontecer, tire algum proveito disso. Eu tirei por sorte. Porque eu já vi pessoas que ficou doente muito mais que isso e só emburreceu. Mas aconteceu que. Por exemplo, eu lembro que às vezes eu ficava olhando um pedaço de parede. Era a única coisa que eu tinha energia para fazer. Então eu olhava um pedacinho de parede de onde a tinta tinha saído. E eu ficava olhando aquilo e imaginando todas as figuras que aquilo podia se assemelhar. Então, de repente, dentro daquela figurinha, você já tinha visto todo um jardim zoológico, entendeu? E pegando esse pedaço aqui, vira um leão, aquele ali vira uma cobra, tem que dizer, blá, blá, blá, blá. Horas fazendo isso. Então isso quer dizer que quando eu saí dali e fui para a escola, né, tudo que as pessoas falavam era muito rápido e superficial. O professor já estava na lição 2 e eu mal estava começando a arranhar a lição 1. Eu pensava que eu era burro por causa disso. Mas não era. Né? Eu estava prestando muito mais atenção do que os outros. Está entendendo? Então eles ouviam 5 frases e passavam adiante. Eu ouvia 5 frases e me aparecia 5 mil perguntas. Entendeu? Ah, Dom João VI fez assim, assim, assim. Eu parava de dizer, mas por que que ele fez isso, porra? Por que que ele não fez aquela outra coisa? É? Como é que eu ia saber que isto era uma pergunta de historiador? Eu não sabia. É? Um historiador faria esta pergunta. Um historiador profissional faria essa pergunta. Um aluno de escola, não. Porque ele quer aprender rápido. Então, você tem que repetir aqui na prova e passar direto. Então, significa o seguinte, que as coisas que me interessavam, eu prestava uma puta de uma atenção e aprendia tudo a respeito. E a coisa que eu mais gostei foi o dia que chegou um professor de biologia e ficou 6 meses dando aula sobre camarões. Todo mundo achava que o homem era maluco. Eu estava apaixonado por aquilo. Eu falei, não vou aprender mais porra nenhuma do tal do camarão, eu vou saber algum negócio, sabe, né? É claro que depois esqueci tudo dos camarões, mas aprendi o que é ciência. Os outros estavam interessados em cumprir o programa. E este camarada, não. É? Ele queria passar o espírito científico. E passou. Porque ele disse o seguinte, ah, você acha que sabe? Você acha que entendeu? Você não entendeu ainda. Tem mais um pedaço. Tem esta outra pergunta que você não fez e aquilo outro que você não sabe. Falta isso e falta aquilo, e falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo. Tá? Então, eu tinha, pelas condições da minha formação pessoal, eu tinha este nível de curiosidade profunda. Né? Claro que eu não podia ter isso com relação a tudo, porque daí não haveria cérebro que chegasse. Mas quando eu metia alguma questão na cabeça, eu pensava nela, eu prestava atenção. E por isso mesmo não dá para prestar atenção no resto. Então, assim, tinha algumas matérias que eu, no começo do ano, eu já dizia, eu vou tirar zero o ano inteiro, eu não vou prestar atenção numa única palavra do que esse sujeito disser. Porque tinha outras coisas que eu estava ocupado. Né? Não que eu as estudasse no livro, não, mas aquilo realmente me interessava. Não era o estudo do livro que me interessava, era a coisa realmente. Por exemplo, eu não poderia, em livro nenhum de história, eu saberia por que que Dom João VI fez isso e não aquilo. Pelo menos em um livro de história de ginásio, né? Eu tinha que saber aquilo na imaginação. Então eu tinha que conceber que eu estava ali, que eu estava presente, que eu estivesse vendo a situação. Quando mais tarde, eu tinha aqui uns 17 anos, eu fui fazer o curso de teatro com o Eugênio Kuznets. Não porque eu quisesse ser ator, eu sabia que eu nunca ia ser ator de coisa nenhuma. Entendeu? Mas porque tinha mais ou menos me dito como é que funcionava o negócio do tal do método Stanislavski. E o método Stanislavski consistia no seguinte, se você vai representar um personagem que viveu determinada situação com determinadas emoções, você vai ter que procurar na sua memória afetiva a situação análoga. Então já é um dicionário das emoções, né? E aqui eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo, fascinado. Mas eu só pegava a parte teórica. Né? Eu não estava absolutamente interessado em, quer dizer, me tornar um ator, quer dizer, aprender a expressar aquilo. Né? Mas impregnar na minha cabeça, sim. E quando eu vi esse negócio do método Stanislavski, eu vi que era isso que eu tinha estado fazendo o tempo todo. Ou seja, qualquer que fosse a situação ou o fato que eu estivesse estudando, eu tentava me colocar lá imaginativamente. É? E eu não via, não sentia correspondência disso no ensino que eu recebi. Então o ensino por lá me parecia abranger um número excessivo de assuntos, todos eles de maneira brutalmente superficial. Quando o verdadeiro ensino seria o contrário. Digo, aprenda uma coisa profundamente e depois as outras todas você aprende rapidinho. Por exemplo, se você levou 6 meses para você entender anatomia e fisiologia do camarão, né, o segundo bicho que você pegar, você já leva 6 dias. E depois aquilo já fica instintivo. E aí a aquisição deste instinto, dessa reação, é que é o verdadeiro aprendizado. Então, o que eu estou ensinando vocês a fazer com esse livro que vocês leem é assim, é aprofundamento imaginativo da experiência real, vamos dizer, expressa nos termos da narrativa que você leu. Está compreendendo? E quem pegar isso aqui, bom, vai chegar um dia, assim, que com as primeiras, 3 primeiras páginas do livro você já entendeu. Claro que o número de livros que vão te interessar daí vai diminuir. Porque você vai dizer, já sei no que vai dar. Já vi isso, isso aqui é experiência pueril, coisa de criança, não esqueça. E isso, vamos dizer, isso aqui é a verdadeira educação, isso é a habilitação da alma, da consciência para aprender a realidade do mundo, seja na experiência direta, seja na experiência imaginativa, seja na ciência, seja na filosofia, etc. etc. Se existisse, eu seria aluno dela. Como não existe, eu a inventei. Vamos dizer, com este tipo, vamos dizer, eu já vi expressões parciais disso, mas com este, vamos dizer, radicalismo que eu estou fazendo, eu nunca vi. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, isso é uma monstruosidade. Se isto funcionasse, o Brasil estaria cheio de gênio, porque o conteúdo civil domina a nossa educação há 30 anos. E o resultado são aqueles do teste dos 32 países que o nosso aluno tirou o último lugar. A culpa é Piaget, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Freinet, é culpa desses aí. Se eu encontrasse cada um, qualquer um dos 4 na rua, batia. Eu digo, vocês não são capazes de treinar um cachorro, quanto mais de educar um ser humano. Agora, o que eu nunca... Eu só pensei isso aqui, vamos dizer, para a educação de adultos. Eu não tenho a menor ideia. Essas crianças que estão aí, vamos dizer, são minhas cobaias. Primeira vez que eu estou falando com a criança. E não sei se está funcionando. Né? Espero que esteja. Né? Mas como as primeiras conclusões, quando comecei a chegar, a tirar disso, está certo? Foram muito tardias, eu falo que eu só me dediquei mesmo a uma coisa a partir dos 17 anos, eu já não era mais criança. Agora, tem coisa que eu sei, quando já sou criança, porque essa eu treinei. A educação afetiva de criança. Como é que você constrói a personalidade de criança saudabilíssima? Mas isso eu sei fazer. Agora, a formação intelectual, eu falo, não parei para pensar ainda, não tem, a gente tem limites. Então eu suponho um público que está, vamos dizer, da adolescência para cima. Mas pode funcionar para a criança também. Não sei como, mas pode. E pensando bem, eu sou meio contra a educação intelectual de criança. Na Idade Média, o ensino começava aos 14 anos. Eu aprendi a ler aos 14 anos. E eu acho que isso não estava muito errado, não. Isso é sem dúvida, sem dúvida. Porque eu tenho 8 filhos, a única coisa que eu me ocupei com eles foi a educação afetiva. só isso. Falei, a parte intelectual falou, bom, quando eu souber, eu vou tratar disso. Como eu não sei, até hoje eu não sei, e eu realmente nunca tratei. Eu dou uma dica, dou outra, vejo que alguns deles estudam muito, são eruditos, e outros não querem saber de porra nenhuma. Tá, né? Não sei de onde vem a diferença. Entendeu? Deve ser a vocação mesmo. Né? É... Tem que haver a segurança afetiva total. Total, total, total, total. E o sujeito nunca, nem um único momento na sua vida, sentir rejeitado pelo pai e pela mãe. Nem um único momento. Se ele sentir isso, pode o mundo inteiro rejeitar ele, que ele está pouco se lixando. Então, o primeiro requisito para isso é o seguinte: você precisa confiar de tal maneira na sua capacidade paterna, de tal maneira que você nunca se põe em questão. Você nunca tem que perguntar onde foi que eu errei. Mas você parte do princípio seguinte: se eu errar, tá certo? Bom, esse aí é o meu filho, tá certo? Ele não tem outro pai a não ser eu. Tá certo? Então ele vai ter que se virar assim mesmo. Eu não posso ser outra pessoa. Eu não posso dar a ele uma qualidade que eu não tenho. Então, essas são as limitações. Onde dá. Agora, hoje em dia, muita gente pensa assim, que existe uma educação certa que você deve dar para o seu filho, que vai ter resultados previsíveis. Fala, a primeira condição da educação é você não prever resultados. O sujeito vai ser o que ele quiser ser. O pai não foi feito para moldar o filho. Né? Você não vai saber o que seu filho vai ser. O pai não está aí para determinar o destino do filho. Ele está simplesmente para ajudar. Se você botar isso na sua cabeça, olha, eu não estou aqui para encher o saco das crianças. Eu estou aqui para ajudar. Porque, no fundo, eu sou o único sujeito que está do lado dele. Esta é a minha função. O resto vai que é uma beleza. Bom, esse é um orgulho que eu tenho na minha vida. Eu tenho 8 filhos, eu nunca tive uma discussão com um deles. Uma discussão, uma coisa ruim, nunca tive. Claro que eles fazem um monte de coisa errada, é evidente que fazem. Tá certo? Só que é o seguinte, que eu estou lá para ajudar. Pode parecer um absurdo o que eu estou dizendo. Mas a função do pai é essa. Você gerou e você vai ajudar até o cara ficar grande. Né? Ele tem que fortalecer, você tem que passar força para ele. E você não tem que passar hábitos. Não tem que fiscalizar, não é por aí. Se você fizer tudo isso, o bicho nunca vai saber se fiscalizar. Você está com as dúvidas morais dele, se vira, meu, você vai saber o que faz. Se você errar, você pede socorro para mim. Eu te garanto que isso funciona, mas você precisa de uma autoconfiança realmente louca. Porque acontece o seguinte, é muito simples. Se o filho amar realmente você, tá certo? Ele nunca vai querer te desagradar. Ele quer que você fique feliz, como você está querendo para ele. Então ele te devolve. É só isso. Então ele não vai fazer certas coisas só porque o pai vai ficar triste. Então ele evita frustrar você. E isso aí logo pequenininho já pega. Então é essa parte afetiva. E acho que também eu por ter sido muito paparicado quando era criança, porque como estava sempre doente, ninguém nunca me deu nenhuma bronca. Porque eu não fazia porra nenhuma, então não podia errar. Então era só presente, atenção e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assim, a primeira vez que eu levei uma bronca, eu devia ter uns 7, 8 anos. Não, não, essa história, ah, o pai é ausente, o pai é para estar ausente. Tá? E é para estar presente é a mãe. O pai tem que ser um negócio meio distante, o cara vê de vez em quando, o pai é autoridade, também, o pai é um cara importante. Tá? Então não pode dispor do tempo do pai. O tempo do pai tem que ser meio disputado, tá entendendo? Não é essa a imagem da autoridade? A autoridade está à sua disposição 24 horas por dia para nem pensar. Então, a mãe é que tem que estar ali, segurando, porque a parte verdadeiramente afetiva é ela que vai passar. Você vai passar mais a segurança. Você está entendendo? A segurança, os valores, não é isso? Então, com isso, você não pode ficar oprimindo muito a criança. Você não pode estar muito presente, porque a sua presença oprime. O problema é que você pesa demais, você é um adulto. Pô. E a criança tem naturalmente medo e respeito do pai. Tem mesmo. Então você precisa saber que você tem isso. Você já tem isso. Você não precisa, isso você não precisa conquistar. Já tem a partir da hora que ele nasceu. Pô. Então é o contrário. É você aliviar um pouco. Quer dizer que, por exemplo, eu, uma coisa que eu percebi com as minhas crianças, que eu sempre tentei, se você, eu sempre experimentei, né? Por exemplo, se você vai ameaçá-lo de um castigo, vale muito mais você ameaçá-lo de um castigo hiperbólico, que faça ele rir, né? Do que você intimidá-lo mesmo, porque intimidado ele já está. Você está entendendo? Então você exagera o negócio, torna a coisa circense, ele se diverte e diz que bom que não vai acontecer isso. Você está entendendo? Quantas vezes eu não chegava para o meu filho? Se você fizer isso, eu corto a sua cabeça, eu corto o seu peru, eu esmago você embaixo do trator. Eu nunca mais fazia. Quer dizer, você está aliviando o negócio. Porque medo ele já está. O medo ele já tem espontaneamente. Então a sua função é aliviar. Então, olha, eu poderia de fato fazer tudo isso. Mas é claro que eu não vou fazer nada disso, eu não vou nem tocar no fio de cabelo da sua cabeça, porque eu te amo, eu sou teu pai. Mas que eu poderia fazer, que eu sou mal pra caramba, eu sou. Entendeu? Então chegar, por exemplo, a castigar um filho, eu digo, mas o que é isso? Mas rarissimamente. Não precisa. É muito difícil você chegar a precisar disso. Bom, isso aí a gente pode até um dia pegar uma aula só sobre esse negócio. Isso aí sempre me impressionou muito, sabe, desde criança. Eu via as mães dos meus coleguinhas, mães e pais, os horrores que faziam com eles. Eu dava graças a Deus de não ser filho daqueles caras. Porque... Isso aí é terrível. Não, isso aí tem que. Isso aí, vamos dizer, a questão dos papéis de pai e mãe, isso aí tem que ser a coisa mais nítida do mundo. Porque o sujeito instintivamente ele sabe o que é mãe. Mãe é onde ele estava antes de nascer. É isso? Quer dizer que. O que a mãe vai dar para ele é o sangue dela, é a vida dela, né? E ela continua dando. Tá certo? Então você vê, a mãe tem o instinto de trabalhar pelo filho, né? Vai dar banho no desgraçado, vai limpar a bunda dele. Ela tem isso porque é o corpo dela, de algum modo. E eu acho, sinceramente, que pai não deve se meter nisso. Porque você não tem aquela intimidade física com o filho e nem nunca vai ter. Você pode fingir que você é a mamãe, mas é mãe. Não convence. Tá vendo? Então, bom, mas peraí, você pensa bem o que é o pai. A mãe, o bicho conhece a partir do momento que nasceu. O pai, ele vai aprender a reconhecer há muito tempo depois. Quer dizer, você já entra em cena para ele como um mistério. A mãe é de onde ele vem, o pai é para onde ele vai, pô. Tá entendendo? Se a pessoa levasse em conta isso, não haveria nem o tal do complexo de Édipo. Por quê? Porque o filho tem uma intimidade física com a mãe que o marido dela nunca vai ter. É? Você já morou na barriga da sua mulher? Não. É? Já viveu do sangue dela? Não. Então, o filho, ele tem mais proximidade com a mãe do que o pai. É? Entendeu? Método que eu estou ensinando para vocês. É o método de você saber o que você está realmente percebendo, o que você está realmente sentindo. É de que pai, quando viu o filho com a mãe, o filho recém-nascido, mamando na mãe, não percebeu que entre eles tem um elo? Eu digo, até para você mesmo é um mistério, porra. Você fala, claro que eu sou um ser estranho aí, porra, tem, pô, se me deixaram entrar ali 10 minutos, já é muito favor. Todo mundo sentiu isso, digo, mas por que não observa, não anotam isso e não gravam? É, porque o médico disse outra coisa, porque o pedagogo disse outra coisa, porque leu outra coisa no livro de psicologia. Ah, o pai tem que estar presente. Então, você fala, que negócio de pai presente é esta, porra? Né? O pai é um bicho remoto. Quer dizer, você é um mistério, porque ele sabe de onde veio. Instintivamente ele sabe que vem do corpo da mãe, porque tem aquela ligação. Ele diz, o pai. Uma vez o meu filho perguntou para mim, pai, onde eu estava antes de nascer? Falei, na barriga da sua mãe. Ele disse, e antes? Eu disse, no meu saco. Já é um pouco inverossímil. Ele pensou e perguntou assim, eu estava esmaguinho? Eu falei, estava esmaguinho. Eu vi que é um negócio quase incompreensível. Então o pai é um mistério de uma origem remotíssima e que você vai entendendo aos poucos. Você vai se aproximando do seu pai à medida que você cresce. Então, para que um negro desse tem que estar presente lá? Só para perturbar o filho, pô. O pai não tem que procurar o filho. O filho que procura o pai. O pai está lá cuidando dos negócios dele, o filho vai, pai, como é que é isso assim? Se ele veio te perguntar, você dá toda a atenção que ele queira. Só no instante que ele solicitar. É a coisa mais simples do mundo agora. Como é que você vai chegar para um negro que trabalha 8 horas por dia, que para trabalhar 8 horas por dia, você tem que ficar 12 horas por dia fora, né? E dizer, esteja presente na vida dos seus filhos. Você está brincando com isso? Isso é um cinismo. Né? Eu digo, vai, fala para o psicólogo, diz aí, vai ficar você, pô. Você não tem nada o que fazer, tu vai lá e cuida dos meus filhos. Eu tenho que trabalhar, porra. Não é isso? Então, o filho tem que saber que quando você está longe, você está cuidando dele. E toda criança fica tentando adivinhar o que o pai está fazendo. Então é assim, é o pai como se fosse um cão de guarda que está em volta da casa, ele vai ficar dentro da casa. Não é isso? Então, você tendo essa distância, ele confia em você, pensa que alguma coisa boa para ele, você está fazendo, ele não entende direito, mas sabe o que é. Sempre foi assim, porra. Agora, todo papai tem que ser uma mamãe, fala, não vai dar certo. Os dois, 24 horas por dia, torrando o saco da criança, falando, ah, que aguenta. E da mãe? Ele vem da mãe e por isso ele tende a se afastar dela. É isso? Isso aí é no reino animal, tudo assim. E com a gente também. Você já veio de dentro da mãe. Então você, para você adquirir uma referência tua, você precisa ir pulando fora. Então você vê, todo moleque, quando vai entrar na adolescência, ele começa a fazer piada sobre a mãe. O que é piada? A piada é um afastamento intelectual, ele está substituindo aquela relação demasiado íntima por um distanciamento intelectual. Então é bom que ele faça isso. E quando ele vai fazendo isso, ele vai se aproximando do pai, seja ele homem ou mulher. Então ele vem da mãe e vai para o pai. Na medida que faz isso, vai completando aos poucos o senso de família. O senso do nós. Tudo isso, bicho, é assim, é claro que eu estudei para fazer isso, mas eu estudei iluminando o estudo com o conhecimento profundo do que eu sentia. Eu falei, peraí, deixa eu dizer para tentar dizer para mim o que, que eu estou percebendo. Então, é este processo que eu estou ensinando para vocês. Porque se não acontece que você, as suas percepções reais, não sendo ditas, não sendo expressas, elas acabam sendo substituídas por outra coisa que você leu de fora. A sua, seu, sua experiência pessoal está obscura, mas daí tem um psicólogo com uma explicação clara, você adota a dele. E daí você acaba aderindo a um negócio totalmente irreal, simplesmente porque está claro. Eu digo, mas espera aí, mas esta realidade obscura é a minha vida. É ela que eu tenho que aprender a declarar. Se não, é hipnose, o sujeito está te hipnotizando de fora. Tentando dizer, não, o que você sente não é isso, o que você sente é outra coisa. E daí você diz que sim. Quer dizer, você vai usar para as tuas vivências, para as tuas emoções, os nomes que os outros deram, não aqueles que você foi descobrindo. Descobrindo, pegando na herança cultural, compondo do seu jeito. Isso quer dizer que a falta de educação e de cultura, nesse sentido que eu estou falando, deixa as pessoas fracas. Porque elas não conseguem falar com sinceridade para elas mesmas. E note bem que, às vezes, a gente é tão confuso e contraditório por dentro, mas tão, que a sua única esperança é falar o português claro para você mesmo. Porque se você mesmo não se entender, ninguém no mundo vai te entender. Eu digo, eu pelo menos sou assim. Né? Eu vejo que tem contradições totalmente absurdas. Eu digo, pô, mas quem é que vai resolver essa contradição para mim? Eu não... Para explicar para um outro é um problema. Se eu mesmo não entendo, como é que o outro vai entender? Então, quer dizer, se existe a possibilidade de uma psicoterapia, 99% dela consiste apenas em ajudar o negócio a se expressar. Agora, como é que ele vai expressar se não tem cultura, tem domínio da linguagem? É impossível. Então, quer dizer, que a educação ex ducere, veja, conduzir para fora. Quer dizer, você vai sair daquele bolo, né, de coisas obscuras que tem dentro de você e sair para fora. Porque através da expressão, onde a sua vivência, a sua experiência, seus problemas entram dentro do quê? Do fio da cultura humana. Eles se tornam visíveis, conversáveis e perdem o mistério. É? Então chega assim, mas chega um momento em que por esse caminho você já não se interessa mais pelos seus problemas. Para muitas contradições, coisas absurdas que já passaram, continuam lá do mesmo jeito. É? Eu digo, mas e daí? Eu sou assim, mas todo mundo é, porra. Então é porque dá para continuar assim mesmo. Se fosse um problema, bom, teria que resolver, mas não é um problema. É assim, veja, a incapacidade de se expressar produz monstruosidades numa escala social que você não queira saber. Então, foi uma análise que eu fiz outro dia. Fiz uma conferência inteira sobre isso. Não dá para fazer, vou abreviar. Eu estava lendo um negócio sobre o movimento gay e perguntei para mim mesmo, quantas vezes na vida você viu um gay ser discriminado? Bom, eu vi uma vez na rua, dois arruaceiros, né, baterem numa bichinha. Mas eram dois caras totalmente desclassificados, que estavam muito mais marginais do que ela. Então eles não eram dignos representantes da sociedade para dizer que a bichinha foi discriminada. Na sociedade, no emprego, tá, no jornalismo, eu nunca vi ninguém ser discriminado por isso. Ao contrário, eu vi um monte de viado nos melhores postos. E aconteceu o contrário. Uma vez eu ia dirigir um jornal, tinha lá um monte de viado na redação, e eles me discriminaram tanto que eu tive que pedir demissão, não aguentei. Então eles se juntaram e ficaram, né, aproveitavam da cumplicidade erótica que tinha entre eles e faziam lá a máfia. Eu digo, esse negócio é impenetrável, pô. Se eu dou uma ordem assim, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e fazem a assembleia deles lá no canto e decidem outra coisa. E eu nem fico sabendo o que eles decidiram. Então eu não tenho jeito. Isso eu vi também. Eu falei, pô, pensando bem, eu nunca vi na minha profissão, pelo menos, alguém ser discriminado por isso. Mas quando eles se queixam de discriminação, não parece que eles estão fingindo. Eles se queixam tão intensamente disso, que parece que eles estão sentindo mesmo isso. Digo, mas se este sentimento não expressa uma realidade literalmente, é porque deve expressar uma outra realidade com esse nome. Estão acompanhando a análise, né? Aí, falei, bom, chegamos a este ponto, vamos esperar mais um tempinho. Daí um dia me ocorreu a ideia de lembrar o que eu sentia se um fulano desse se aproximasse de mim com essas intenções. E eu disse para mim mesmo a palavra. É repugnância. É isso? Chega um homem peludo, barbudo, querendo que eu pense que ele é a Sharon Stone. Né? Ele diz, bom, se for assim, um viadinho jeitosinho e tal, parece menina, mas dá pra, pode ser. Mas esse cara aí não dá. Entendeu? Eu não consigo imaginar, nem conceber assim. Daí me deu o estalo. O que que você sente quando você é rejeitado sexualmente? É horrível, né? Todo mundo já foi rejeitado por alguém, né? Então, acontece o seguinte. Esses camaradas, eles são sexualmente rejeitados por quase toda a humanidade. Nós, quando somos rejeitados, um heterossexual, quando é rejeitado, isso geralmente não joga ele contra toda a humanidade, pelo seguinte, porque a identidade sexual dele não faz parte da sua identidade pessoal, por exemplo, da sua identidade funcional no trabalho. No trabalho você não tem que ficar lembrando toda hora que você é macho ou fêmea. Isso é tão óbvio que é neutralizado. Se você trabalha na redação do jornal, está aqui, a menina trabalha no celular, tem as mesmas obrigações suas. Então, quer dizer, o elemento sexual não entra em linha de conta na formulação da sua identidade funcional, social, etc, etc. Perante a lei, também não. Não é isso? E assim por diante. Perante o Estado, é pouca coisa. Mas, para o sujeito gay, o fato de ele ser gay é o dado central da vida dele. Ele não esquece disso um único minuto. Então, isso quer dizer que qualquer rejeição sexual rebate nele como se fosse uma rejeição total. Então, este é o negócio. Os caras não são realmente discriminados, são apenas rejeitados sexualmente. E nós sabemos que a rejeição, a hipótese de você ter uma relação sexual com uma pessoa que não te atrai, o que seria o contrário da, vamos dizer, da atração? Se tem atração, você quer fazer alguma coisa, não é isso? E se não quer? É uma neutralidade? Não. É uma repugnância. Imagina, por exemplo, você pega uma pessoa que não te atrai absolutamente e tenta se imaginar numa cama de motel aquela criatura. Eu e o Edu Ipro. Cadê o Edu? Ainda bem que ele não está aí. A imaginação recusa. Porque se você começar a trabalhar aquela imagem, ela fica repugnante. Isto quer dizer que esse pessoal gay está lendo repugnância no olhar dos outros o tempo todo. É horrível. Então, se você o tratar muito bem, não adianta. Você está entendendo? Porque você só o aceita socialmente e superficialmente. Na relação profunda, você o rejeita. Então está aí explicado. E não precisa ser discriminado para se sentir discriminado. Agora, você vira. Quanto bafafá não dá isso no mundo, né? Sabe por quê? porque nenhum gay é capaz de explicar exatamente o que ele está sentindo. Se ele dissesse, olha, eu estou me sentindo mal só por causa disso. Porque a maior parte das pessoas não são gays, então eles não me querem. Não é isso? Para cada 10 mil pessoas que eu conheço, vai ter 5, 6 que eu sinto uma afinidade real e que tem uma afinidade que responde a mim. Então eu vou passar a vida me sentindo jogado no lixo, por menos que me joguem. Porque ele vai dizer, não, eu não quero ser aceito só como pessoa, eu quero ser aceito como gay. Eu digo, mas é esse que é o problema. E se eu quisesse ser aceito como macho por todas as mulheres que eu conheço? Ninguém faz isso, né? Por quê? Porque a identidade sexual, ela fica no segundo plano. Em nenhum trabalho você tem que ficar o tempo todo mostrando que você é macho, mostrando que você é fêmea. Mas se você é gay, este é o primeiro, é o dado importante. Fica no centro da... Porra, mas isso é uma incomodidade infernal. Então eu pensei, bom, e se eu pegar uma, fazer uma conferência no movimento gay? Então, por que vocês se sentem mal? O que aconteceria? Ele falou, não consigo conceber qual seria a reação dos bichos. Mas eu creio que alguns vão ter uma intuição, entender tudo e entender que, de fato, a situação dele é pior do que parece. Mas não é culpa de ninguém. E daí aí que é ser muito macho para aguentar isso aqui. Quer dizer, olha, esta é uma cruz que eu carrego. Ninguém tem culpa. Eu não tenho culpa de ser assim e os outros não têm culpa de não ser assim. Então eu vou ter que aguentar isso. Mas os outros vão ficar bravos, porque aí vão ficar revoltados contra o destino. Agora, quanta coisa existe escrita sobre o movimento gay, escrito por eles mesmos, escrito pelos outros, por que nunca perceberam isso? Porque sempre partem de conceitos e símbolos consolidados culturalmente, na conversa externa. Nunca faz esse recuo que eu estou ensinando vocês a fazer. Está entendendo? O que eu estou sentindo mesmo, o que eu estou vendo mesmo, o que se passou de fato, está entendendo? Se fizesse isso, na hora resolvi o problema. Então, quer dizer, a falta disso aqui pode provocar catástrofes. Isso pode, coisas desse tipo, enganos desse tipo, auto-enganos desse tipo, pode se traduzir em ideologias revolucionárias de massa. É isso? Em ódios políticos, sem contar na esfera pessoal, neurose, psicose, etc, etc. Tem um monte de sofrimento só porque as pessoas não sabem falar, porra. Eu digo, e se tem a educação e as letras, etc, a literatura, tudo para ajudar eles, tem uma adianta nada porque não é usado para esse fim, é usado para outra coisa. É usado para finalidades culturais, sociais, acadêmicas, etc, etc. Mas aquilo foi feito para te salvar, porra. Você acha que algum Dostoiévski ou Balzac escreveu um livro para ser estudado em faculdade de letras? Não, ele escreveu por causa disso, quer dizer, teve a vivência anterior, disse, eu preciso dizer isso aqui. Não é isso? Então, com isso aqui, vocês vão aprendendo a ler esses livros com a finalidade com que eles foram escritos. Deu para entender? Por hoje é só, obrigado. Não nesse sentido.